Agora, a página 6 trata de mais algumas coisas. Se você não tem apostila, baixe da internet, hoje ainda, e comece a estudar, irmão. Artimanhas do maligno para bloquear os relacionamentos e a sabedoria de Deus para fortalecer as alianças. O que se fala? Vem uma série de textos na página 7 que você vai estudar em casa. Mas eu quero destacar algo aqui, irmão. Nós somos levados pelo inimigo continuamente a abrir a boca para falar aquilo que nós vemos com a nossa mente. E todas as vezes que nós abrimos a boca para falar aquilo que nós vemos com a nossa mente, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós falamos, nós corremos quase que 100% de risco de estar sendo um canal de um espírito maligno. Quando nós ouvimos alguma coisa, ou quando nós vemos alguma coisa, quando nós tomamos conhecimento de alguma coisa, quando nós recebemos algo, a prudência, a Bíblia nos ensina isso, é melhor calar a boca. É melhor ouvir primeiro muito, para depois emitir alguma opinião, falar alguma coisa. Pode estar explícito aos olhos e estarmos enganados sobre aquilo. Tem muita gente, e todos nós, continuamente, podemos cair num risco de, porque somos uma pessoa que fala facilmente e acaba estragando muita coisa facilmente, Deus não coloca nas nossas mãos algumas coisas. Eu não posso colocar isso na vida dele. Por quê? Porque ele sempre abre a boca com facilidade. Ele conta tudo, ele fala tudo, ele não mede as palavras. Ele entendeu isso e já sai falando. Ele ficou nervoso e já sai reclamando. Cuidado com o que nós falamos. Tem pessoas que estão vivendo apertos, dificuldades, problemas, lutas, porque estão sempre falando alguma coisa que não devia ser falado. São precipitados em falar. São precipitados em reagir com palavras. Por isso, Deus não pode colocá-los em alguns lugares. Por isso, Deus não pode derramar algumas coisas. E nem sempre é só a precipitação em falar alguma coisa, e falar errado, ou falar acusando, ou fofocar, ou mentir, ou inventar. Não, muitas vezes é só a questão de sempre estar se justificando. É alguém que sempre, eu fiz isso, mas é porque... Ela tem sempre a necessidade de se desculpar, de se justificar, ou de se isentar de culpa, ou de... O que nós falamos, não importa em qual situação, pode ser uma armadilha para nós mesmos. Pessoas precipitadas em falar, pessoas precipitadas em dizer alguma coisa. E eu vou te contar uma história, uma experiência pessoal que é um exemplo tão clássico. Eu estava em um determinado lugar, numa outra cidade, e me reuni com algumas pessoas, alguns líderes. E um desses líderes começou a falar algo que ele viu, pensava e sentia a respeito de uma outra pessoa numa outra cidade. Eu estava no Rio de Janeiro e eles estavam falando de uma pessoa em São Paulo. E aquele grupo, e ele se levantou um homem e ele começou a dizer com tanta veemência, porque fulano, lá em São Paulo, é assim, assim e assim. Faz isso, isso e isso. E pensa assim, assim e assim. E eu fiquei prestando atenção, falei assim, Deus, que situação engraçada. Eu convivo com ele aqui, sei que é uma pessoa séria, sei que é uma pessoa íntegra, mas eu convivo com aquela pessoa também intensamente e sei que tudo que ele está falando não é verdade. Mas havia alguma coisa do sentimento dele. Ele não foi agradado em alguma coisa, e aquele sentimento trouxe a ele. Ele viu numa revista uma reportagem, ele leu na revista, estava escrito, e o que ele estava falando era o que estava escrito, ele tinha a prova da revista. Eu falei, isso é mentira, filho. E o Senhor foi falando comigo e foi me ensinando, e na maioria das vezes foi me ensinando isso com alguns amigos, homens e mulheres, líderes sábios. Uma vez a pastora Valnice me disse, 100% das vezes que você se encontrar com duas pessoas que estão tendo um desentendimento, todos dois estarão falando verdades e mentiras. Por isso, 100% das vezes que você tomar partido, você estará errado. O que se fala é algo tão sério, irmão, que o único caminho de sabedoria é esse: calar-se. Eu tenho certeza que você vai me ver, espero pela misericórdia do Senhor, calado acerca de algum assunto, de alguma questão. Vamos esperar. Ou não tomando alguma providência que você talvez achasse que eu devia já ter tomado, por talvez um princípio de sabedoria, de prudência, de vamos aguardar, porque ali na frente se esclarece tudo. Não era o que nós estávamos pensando. E se nós precipitamos em falar, já foi acionado. Satanás trabalha com essa palavra. Guarda no seu coração. Espera. Põe aquilo lá dentro e guarda. A Bíblia nos ensina, Maria, bem-aventurada, agraciada, a mais agraciada das mulheres. O anjo chegou para ela e contou um segredo. E ali não era o que o fulano tinha falado de fofoca, era o anjo do Senhor. A Bíblia diz que Maria guardava no seu coração, ó. Isso nos ensina que o cuidado no falar é também com as coisas boas. A gente já sai falando, ó, porque eu estou indo, ó, porque está acontecendo, ó, porque está fazendo. De repente a gente entrega o ouro para o inimigo. Todo precipitado no falar, ele acaba caindo em ciladas, em armadilhas. Agora, mais do que isso, irmão, dentro do que nós estamos estudando, muita gente, e na verdade, para sermos sinceros, nós deixamos de receber muitas coisas de Deus quando ele não pode confiar em nós estas coisas, porque nós somos talvez alguém que fala demais. Não, pastor, é só porque é o seguinte, o irmão veio, o irmão falou assim, olha, ele sinceramente, eu acho que ele fez, eu vi ele fazendo isso, ele fez aquilo. Irmão, a maioria das vezes que a gente fica com a boca fechada, a gente descobre que as coisas são diferentes do que a gente estava pensando, vendo, imaginando, sentindo. Esta é uma característica de pessoas que vão acumulando mais bênçãos de Deus, sabedoria no que se fala. Sobretudo, se eu vou dizer alguma coisa que seja louvor ao Senhor, gratidão ao Senhor, Deus está cuidando de todas as coisas, glória ao Senhor. Então eu descobri, todas as vezes que alguém vem falar para mim mal, ou contar uma história, não, eu não vim falar mal, eu estou contando uma história, aconteceu isso, isso e isso, e fulano falou isso, isso e aquilo, eu já aprendi, e espero pela misericórdia do Senhor colocar em prática todas as vezes, na maioria destas vezes, aquilo não será verdade completa, Quantas pessoas chegam aqui? Não, porque eu estava na igreja tal, e lá, olha, sinceramente, eu me decepcionei. Eu me decepcionei. Há um tempo eu tive que conversar com um casal e dizer, infelizmente, nós não recebemos vocês aqui como membros. Verdade, irmão? E não foi uma vez só que isso aconteceu, não. Irmão, eu não posso te receber aqui como membro. E se eu quisesse ser bem carnal, eu ia dizer, não me interessa receber você aqui como membro. Porque toda vez que alguém vem já reclamando dos outros, você vai saber, é uma pessoa que fala precipitadamente. E eu tenho descoberto que na maioria das vezes que alguém chega falando da outra igreja, do outro líder, da outra pessoa, são pessoas que estão entupidas de problemas na alma, de rancores, de frustrações, de interesses pessoais não satisfeitos. Pode escrever isso, estou te dando uma palavra de sabedoria de Deus. Ponha isso dentro de você e passe a ser assim. Eu vou fechar a minha boca. Eu não vou falar. Eu preciso ter prudência em tudo. Porque se eu e você formos alguém assim, nós vamos estancar uma artimanha do maligno. E Deus vai poder dizer, confia a ele. Ele é um sujeito que tem algumas virtudes, coisas pequenininhas no dia a dia. Ele não sai tagarelando, ele não sai reclamando de tudo, ele não sai falando de tudo. Ele sempre é mais prudente, espera para ouvir.